você me traiu com meu melhor amigo. Nas nossas noites de amor, você só fingia prazer. Como pude acreditar? Dó. Imagina você beijando outra pessoa. Aquele amor que prometeu, você nunca me deu. Você nunca me deu. Por que não sai da minha vida e me deixa em paz? Logo de uma vez, você faz festa quando eu choro. Se choro é porque te adoro. Por que não sai da minha vida e me deixa em paz? Você faz festa quando eu choro. Se choro é porque te adoro. Por que não sai da minha vida e me deixa em paz? Logo de uma vez. Você faz festa quando eu choro. Se choro é porque te adoro. Um abraço pro empresário Tio Silva, um empresário de luz. Imagina você beijando outra pessoa. Aquele amor que prometeu, você nunca me deu. Você nunca me deu. Por que não sai da minha vida e me deixa em paz? Logo de uma vez, você faz festa quando eu choro.